oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, é agora, hein? Vamos começar a nossa prosa. É, se achegue, porque o programa de hoje é sobre um daqueles assuntos que podem tornar mais produtiva a sua labuta aí na roça. Fique sintonizado para ouvir boas informações para quem cria ou quer criar as abelhas Apis, aquelas que possuem ferrão, e as chamadas melipônias, que não possuem ferrão. E quem vai estar aqui conversando com a gente é o pessoal da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA, e da Embrapa Semiárido. Nós também entrevistamos um apicultor do município de Casa Nova, no interior da Bahia. Eles dão dicas importantes para que, na seca, os enxames não abandonem as caixas onde são criadas, por falta de alimento na vegetação nativa. Tá na hora de começar a nossa prosa sobre ração balanceada para abelha na época da seca. É, vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Fernandes Neto, da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA. Ele nos fala sobre o bom negócio que é criar abelhas no semiárido. Quem conversa com ele é o jornalista da Embrapa Semiárido, Marcelino Ribeiro. Um dedo de prosa. O comum é, no semiárido, é você preparar ração para dar para os animais, tipo capim e ovino. A abelha também tem que ter ração. Aqui no semiárido, a apicultura é uma atividade extremamente lucrativa. Logo no primeiro ano de investimento, quando você fizer um projeto que adquirir seu kit de apicultura, com macacão, colmeia, centrífuga, etc., no primeiro, segundo ano de produção, em uma época normal de chuva, você já paga o investimento. O que outras atividades agrícolas, você precisa de um tempo maior para conseguir pagar. Então, a apicultura é reconhecidamente, até pelas instituições financeiras, uma atividade lucrativa. O problema é que aqui no semiárido, o costume do apicultor é um costume quase que exclusivamente extrativista. Ele está acostumado só a retirar da apicultura e não está acostumado a manter e a cuidar. As pessoas têm as abelhas, sabem que é lucrativo, sabem que o mel é dinheiro no bolso, o mel tem uma facilidade muito grande de vender, mas as pessoas retornam muito pouco para as abelhas. E pensando assim, essa seca muito intensa aqui na região, a experiência assim, sua assim, de trabalhar com agricultores, estimulando a fornecer ração para as abelhas, assim, o resultado assim, foi significativo, é uma coisa expressiva economicamente? Nesses últimos 4 anos, que coincidentemente foram anos que, vamos dizer, a seca tem sido mais dura, mais prolongada, e o que é que está acontecendo? Como os apicultores, eles colhem o mel, mesmo pouco na época da chuva, as abelhas ficam sem reserva para se manter na época da seca. Elas não têm mais o mel, fica com um pouco do pólen, mas o mel é todo retirado. Então isso em um ano normal, o apicultor colhe, tira o mel, ela consegue fazer uma reservinha ainda no final da chuva, passa a época da seca e no final do ano volta a produção de novo. Mas esses últimos anos, com a seca prolongada, e o produtor vem colhendo ainda um pouco de mel, mas ainda colhe, o que a gente tem visto é que as abelhas, elas têm acontecido um fenômeno que a gente chama a enxameação por abandono. Ela não tem água, não tem comida e ela vai embora. Abandona a colmeia, abandona o apiário, vão normalmente, migram da caatinga para a beira do rio, procurando alimento e flores com néctar e pólen. E aí o apicultor fica com a sua colmeia, vamos dizer, desabitada, e a colmeia desabitada entra formiga, entra cupim, entra tudo quanto é coisa, e você termina perdendo o investimento, porque a colmeia hoje custa em torno de 120, 150 reais. Em todos os municípios que a gente tem orientado, é que aonde a gente orienta a alimentação, seja ela alimentação à base de proteína, que é uma ração que a gente fornece com farelo de soja, e também a ração energética, que a gente normalmente fornece uma garapa de água com açúcar ou água com mel, para substituir o néctar, que é a parte energética, é o açúcar. Aonde a gente tem feito essa inserção, aonde a gente tem orientado o produtor e o produtor tem aplicado a técnica, a recomendação, a maioria dos produtores tem mantido suas colmeias e tem evitado, inclusive, que as abelhas enxameiem. Então a gente recomenda colocar na sombra, colocar uma suplementação de alimento, que é a ração, tanto a líquida como a proteica, e a água próxima. Então é isso. Com manejo simples, um pouco de investimento, criar abelhas é um bom negócio para os pequenos agricultores. O retorno não demora. Claro que se ocorrer um ano ruim de chuva, a produção de mel pode cair um pouco. Cai sim, mas o importante é não deixar as abelhas abandonarem o apiário por falta de alimentos e de água. É, sabemos que a ração preparada pelos apicultores não possui as qualidades nutricionais do pólen e do néctar coletado pelas abelhas nas flores das plantas da caatinga. Mas se essa ração for fornecida de forma adequada, as abelhas não ficam enfraquecidas. É verdade, William. Aliás, quem já maneja seus enxames com o fornecimento de ração na seca, colhe bons resultados. O apicultor José Carlos dos Santos Azevedo é um deles. Na comunidade onde mora, em Riacho Grande, na zona rural do município baiano de Casa Nova, ele tem cerca de 115 caixas. E mesmo com toda a intensidade da seca desse ano, ouça o que ele disse para o Marcelino Ribeiro. Fala, produtor. José Carlos, assim, você tem quantas caixas de abelha na sua propriedade? Tenho 115. E nessa seca, assim, você perdeu muita abelha? Rapaz, eu perdi 8 enxames. Ainda acho que foi uma vantagem ainda, porque existem outros companheiros aqui que perderam, foi 80%, 90% dos enxames, porque não alimentaram. Como é o processo para alimentar as abelhas? É simples demais. É só pegar o extrato de soja, fubá de milho e farinha de trigo sem fermento, bota as porções iguais, digamos, se for 1 quilo, você bota 1 quilo de cada um e desse volume você bota 30% do açúcar de confeiteiro. Mistura tudo, bota umas gotinhas de baunilha, que é para dar o cheirinho, para atrair as abelhas, e é só colocar lá no meio do apiário, no coletivo mesmo. Não querendo não botar no coletivo, pode botar também dentro da colmeia, em forma de pasta. É o mesmo procedimento, só que em vez de botar açúcar, coloca mel. Isso daí é que é alimentação proteica. Os nossos agradecimentos ao José Carlos por compartilhar com a gente a sua experiência. E vamos ouvir agora a pesquisadora Márcia de Fátima Ribeiro, da Embrapa Semiárido. Ela tem dicas importantes para quem cria melipônias, isto é, abelhas sem ferrão. Pitacos da Hora. Quem faz a entrevista é o Marcelino Ribeiro, que está de volta. Márcia, no caso das melipônias, assim, há uma ração específica para fornecerem a elas aos enxames? As abelhas sem ferrão, são os meliponíneos, elas têm poucos estudos ainda relacionados à ração propriamente dita para a gente fornecer na época de seca. O que a gente costuma dizer é que tanto para as abelhas com ferrão quanto para as abelhas sem ferrão, precisam de dois tipos de ração. Uma de fonte proteica, que substitui o pólen, ou saburá que elas coletam nas flores, e a ração energética, que é carboidrato, fonte de energia para as abelhas. Elas precisam das duas. O que a gente costuma fornecer para pelo menos elas sobreviverem é pelo menos um xarope de água e açúcar, que é fonte então de carboidrato, fonte energética, que pode ser de 50%, mas isso vai ser variável em função do clima, em função da espécie de abelha. E o que normalmente a gente começa com 50% de concentração de açúcar na água, então um copo de água e uma medida igual em volume de açúcar, deixa ferver e aí deixa esfriar e coloca para as abelhas. E esse é o único que a gente habitualmente fornece para elas sobreviverem. Ou então mel, que pode ser fornecido puro, ou então diluído também, é variável, né? Mas pode ser 50% ou mais diluído. Márcia, e essa medida assim, de um copo de água e um copo de açúcar, isso é para um enxame ou para mais de um? Se for fornecido para uma colônia de mandaçaia aqui na região, né, que tem em geral 400 indivíduos, 500 no máximo, quando a colônia está forte, e nessa época da seca ela pode ter 200, 300 ou até menos, no máximo um copinho de café desses pequenininhos, né, que serve como base. E aí ele tem que observar se ela consome rápido ou não. É importante que ela consuma esse alimento no máximo em 48 horas. Por que que não mais tempo? Porque se ficar mais tempo pode estragar, principalmente com altas temperaturas, né, então pode ocorrer a presença de fungos ou bactérias. E se ele estraga esse xarope de água e açúcar, ele vai atrair uma praga, que é o forídeo, uma mosquinha, e aí vai piorar a situação da colônia. Essa ração sempre é oferecida na seca. Em outro período que tiver flor, não precisa. Exatamente. E como eu estava dizendo antes, esse é o único tipo de ração conhecido e mais viável que a gente dá, mas só para alimentação energética. A ração proteica para as abelhas melíferas é bem conhecida, né? Então, farelo de soja, farelo de milho, outras substâncias que são adicionadas e elas aceitam bem. Essa mesma mesma alimentação que é dada para as abelhas melíferas, quando é dada para as abelhas sem ferrão, elas não aceitam. Obrigada, Márcia, pela entrevista. E você, amigo ouvinte, ouviu aí, né? As abelhas sem ferrão não aceitam ração à base de proteína. Já as apis melíferas, isto é, as abelhas com ferrão, aceitam bem farelo de soja, farelo de milho e outras substâncias que são adicionadas à ração. Quem quiser mais informações sobre o tema do programa de hoje, ligue para a Embrapa Semiárido. A sede fica em Petrolina. 87 é o DDD e o telefone 3866-3600. Repetindo, hein? DDD 87. O telefone é 3866-3600. Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou o orelhão. 0800-646-1160. E agora, minha gente, vamos falar sobre um assunto que tem afetado em muito a vida do sertanejo: a seca. É verdade, William. Dizem que esta é a pior das estiagens dos últimos 50 anos. Por isso, hoje vamos conhecer um pouco do trabalho que a Embrapa vai desenvolver nos próximos meses nos municípios que estão sendo atendidos pelo Plano Brasil Sem Miséria. Além dos projetos de inclusão produtiva que visam o autossustento das famílias e a geração de renda, um dos desafios dos projetos da Embrapa no Plano Brasil Sem Miséria é lidar com esse longo período de estiagem. Momento Plano Brasil Sem Miséria. Cisternas, barragens subterrâneas, irrigação de salvação, cisternas de produção são exemplos de tecnologias que podem ajudar o agricultor do semiárido a conviver melhor com a seca. É o que explica a pesquisadora Luísa Brito, da Embrapa Semiárido. Ela coordena o projeto Água para a Produção, dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Luísa, como o produtor pode aproveitar melhor a água das chuvas na agricultura? Quais são as alternativas? São várias. Por exemplo, a barragem subterrânea é uma delas, né, que permite o armazenamento da água no perfil do solo. Consequentemente, ocorre uma redução grande de perdas de água por evaporação. A própria cisterna de produção, a irrigação de salvação. Como é que ocorre a irrigação de salvação, né? Irrigação complementar. É comum no semiárido do Nordeste brasileiro ocorrerem veranicos. E veranico é um período sem chuvas que ocorre mesmo durante o período chuvoso. Por exemplo, no ano 2013 nós tivemos chuva no dia 19 de janeiro e voltou a chover no dia 20 de março. Então são 60 dias sem chuvas. Então a tecnologia da irrigação de salvação, da irrigação complementar, vem exatamente suprir a essas culturas a deficiência hídrica por meio de uma irrigação complementar. E esse reservatório pode ser um barreiro, pode ser um poço, Amazonas, um poço profundo que a família tenha, pode ser os açudes convencionais, contanto que as famílias estejam capacitadas e sensibilizadas para usar essa água de forma adequada. E com relação às cisternas de produção? A cisterna de produção, a cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, o que varia nisso aí é o tipo da construção em si. Por exemplo, a cisterna de enxurrada, ela capta água de uma estrada, de um caminho, de um córrego. Normalmente é uma água que carreia muitos sedimentos daquela estrada. Já a cisterna calçadão, ela permite uma qualidade de água melhor, porque ela é captada em uma área revestida. Consequentemente, não tem todo aquele material carreado, né? Restos de folhas, de plantas, de um modo geral, a própria matéria orgânica, solo. E na cisterna de produção, é possível você produzir durante o ano inteiro frutas e hortaliças, em pequenas áreas, naturalmente. Obrigado, Luísa. Amigo produtor, se quiser mais informações, ligue para a Embrapa ou entre em contato com o escritório de extensão rural mais próximo. Aqui quem falou com você foi Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica. Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está. E aqui encerramos nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Marcelino Ribeiro. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Semiárido.